099, decolada Zona 4, sob controle 1208. 08, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1099. 1099, boa noite, está sob contato radar, sobal 3620, após 2000 pés, voo direto elétrico. A minha acessa 360, após 2000 direto elétrico, voo 1099. Papapá Serra, Quilo Índia, sendo identificação, o presente voo Serra Vitor 366, lista para 2500 pés, o justo Salvador padrão no 013. Azul 9021, chame Recife 1250, alternando 2235. Tira as frequências, por favor. Afirmativo, 125 decimal 10, alterna 128 decimal 35. Aqui, 1250, 1235, boa noite. Já está fácil aqui no índio, lá no nosso, você que está tomando. Positivo, nós somos o número 1, não? Número 1 no Serra Quiloína, autorizada a final do RNA, vem a participação do 3 GM. Folha para a final da 1-7. Quiloína, operação para a final visual pista 1-7, curva à esquerda para o 1-0-0. 1-0-0. Serra Quiloína tem descido autorizada para 2000 pés. o ajuste 1-0 no 3, e faça visão para a modificação das regras. Positivo, Tamandaré. Chama o centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. 288, 260, boa noite. Ajuste 1-0 no 3. Bom, recorte para Santa Cádica 3-6. O 1-1-6-8, controle. Chega. Vista para 2.500 pés, ajuste 1-0 no 3. Está autorizado a final do procedimento RNAV pista 1-0 de Salvador. Reduza a velocidade para 2009, sai como número 1 na aproximação pista 10 de Salvador. No entanto, há um tráfego prosseguindo para a pista 17, só tem a redução de velocidade, aplica a redução de velocidade para evitar empate com tráfego. Ok. Descendo para 2.5, 1.003, está reduzindo a velocidade. Está autorizado. Boa no ano mesmo. Terra Quilo Índia completa a curva direita para 1-1-0, reporta visual para modificação das regras. Terra Quilo Índia, plano cancelado ao 2222, desça para 1.500 pés, ajuste 1-0 no 3, reporta visual com 1-7. Tem condições de voar a final do 1-7 da presente? Cuidado com o final da 17 Terra Quilo Índia, sai com o número 1 na aproximação. Kilo Índia, sendo torre 1895. 1895? 1895. 1895, acho que uma certa linha de boa noite. Salvador, gol 1705, perfil da Dael, linha da Irume. Gol 1705, está sob contrato cadastro, gol 3620. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Irume. Em livre ascensão 3600, após 2000 pés, Leda, depois Irume, o 70. A Veda 366, estabilizado, gol 1968. Gol 1968, completa final do profil Interneve, torre 98, 95. 1895. Salvador, gol 1968. 1968, continua aproximação, pode passar no 372. Portaremos 372, informa diferença de barulho aí no fundo da transmissão. Tem que ser aquilo índio, solo 27 autorizado, backtrack, taxa até o 45, não pode vir primeiro. Vai direto para a Vista 366, desce para 2500 pés, ajuste 10 no 3 em Salvador. João 968, Paulo 31, libere direito, chama escola em 121, Paulo 1. 21, 1, à direita, agora 168. Qual copiou a secundária? Paulo 2835. 2835, obrigado. No 3858, sou 3059 do procedimento R9, reporta passando 366. Pensado R9-0, reportará o 366, tá? 3858. 3858, completo final do procedimento Renato, torre 2895. 1895, graças a Deus, boa semana. Sim. Salvador, boa noite, Santos 3858, próximo ao Sierra Victor 372. 3858, autorizado pouso no 0, vento 160 graus, 04. Pouso na 10, Santos 3858, poderia, por gentileza, reconfirmar o vento? 160 graus, 049. 3110, sem identificação, receptora 2500 pés, ajuste 1013, senhor Sérgio 366. 2043. 2043, informação impulso é. Sim, para copa chama só em 1211. Da Globo, 1211, vamos retornar, obrigado. Boa noite. 3662, boa noite. Vou direto para a Vita 366, desce para o nível 050. Desce para o 050, boa noite. Quadro do controle está autorizado o procedimento de 6190. Afirma, Sinai 6310, autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Obrigado, mas pode saber. Bono 096, boa noite, autorizado direto Serra Vista 366, para o nível 060. Direto Serra Vista 366, descendo ao 060, com o 3662, pode prosseguir a descida. SAM 3662 afirma, desça para 25006, ajustando a 013, autorizado o procedimento RNAV pistona 0. Descendo para 25507, 1013, RNAV da 1013. Aproximação final, o Xanel 6310. Xanel 6310, complexo procedimento, chame torre, 8 decimal 95. Aqui o 895, até já. Torre Salvador, boa noite, o Xanel 6310 transfere. O Xanel 6310, autorizado o pouso, pistona 0, vento variável em 3 nós. Informa a pista molhada. 3662, completo procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, a torre agora, já avisou, obrigado. Voo 1096, desça para 25006, ajustando a 0 no 4, autorizado procedimento RNAV, sistema 0. 2510, 10 no 4, autorizou RNAV 0, voo 1096. Puxando a 6310, Solon 12, liberando a direita, chame Solon 12, dono do Estima 1, boa noite. Obrigado, até já. 6622. Passa, escuta. Autorizado, pouso 10, vento variável em 3 mais. Teve pouso, 3662. Com a pista molhada. Pista molhada, ok. Direto Serra Vista 367, desça para 4 mil pés, ajusta na 014.